Hallo, hier ist Christiane und ich grüße ganz besonders meinen lieben Mann Jens, der zu Hause auf die kleine Leonie aufpasst. Und ich grüße dich auch, kleine Leonie. Alles, alles Gute. Ich grüße meinen kleinen Bruder Philipp und habe ihn ganz doll lieb. Hallo, hier ist Erik von den Hamburg Pioneers. Ich grüße alle Vereinsmitglieder und wünsche dem Tickle-Team morgen viel Erfolg in Flensburg. Ich bin Sophia Gorka und ich grüße die Tanek-Schule in Mölln und den großen Eschenhorst und meine ganze Familie, vor allem Oma und Opa. Tide 96.0, von führenden Radioherstellern empfohlen. Und meine Tante und mein Onkel und... Eu não sou judeu, não sou do samba nem sou do rock, minha tribo sou eu. Eu não sou playboy, eu não sou plebeu, não sou hippie, hype, skinhead, nazi, fariseu. A terra se move, falou Galileu. Não sou maluco nem sou careta, minha tribo sou eu. Ai, ai, ai, ai, ai. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé. Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé. Eu não sou cristão, eu não sou ateu, não sou japa, não sou ticano, não sou europeu. Eu não sou negão, eu não sou judeu, não sou do samba, nem sou do rock, minha tribo sou eu. Eu não sou playboy, eu não sou plebeu, não sou hippie, hype, skinhead, nazi, fariseu. A terra se move, sou maluco, nem sou careta, minha tribo sou eu. Ai, ai, ai, ai, ai. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé. Ai, ai, ai, ai, ai. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé. Sou cristão, eu não sou ateu, não sou japa, não sou ticano, não sou europeu. Eu não sou negão, eu não sou judeu, não sou do samba, nem sou do rock, minha tribo sou eu. Eu não sou playboy, eu não sou plebeu, não sou hippie, hype, skinhead, nazi, fariseu. A terra se move, falo Galileu, não sou maluco, nem sou careta, minha tribo sou eu. Alô, alô, muito boa noite. Aqui é Flávio Nascimento, Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide 96,0. Bem, hoje estou sozinho no estúdio, o Ortru não está. Wir werden heute ein bisschen mehr Portugies sprechen als Deutsch. Né? Boa noite a todos. Alô, guten Abend. Hier ist Flávio Nascimento, Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide 96,0 em Hamburgo. Bem, alô, Romão, aí no Brasil, um abraço aí. Né? Sabemos aí que você está fazendo com um trabalho interessante a respeito do movimento indígena aí do Rio de Janeiro em prol lá do Museu da Aldeia do Maracanã. Muito bom trabalho, talvez vamos falar mais a respeito durante o programa. Então, boa noite a todos. Ortru, espero que você esteja ouvindo o programa, né? Minha estreia aqui sozinho no estúdio, né? Reuters, Semana Premiere e Alain no estúdio. Verdes Fizur dizendo Mia Gutsumar, né? Outro. Good. Então vamos continuar. Essa foi uma música do Zeca Baleiro, com Minha Tribo Sou Eu, do CD Pet Shop Mundo Cão, lá do Zeca Baleiro, muito, um cantor muito bom lá do Brasil. Vamos continuar então com o Zeca Baleiro, na segunda música do CD, que se chama O Haka. Isso foi Zé Cabaleiro com O Haga. E recebemos agora uma mensagem lá do Romão, no Brasil, diretamente do Rio de Janeiro, com a nossa rádio Que Geral Rádio TV, com Marcos Romão, direto do Rio de Janeiro. Estamos aí entrando no ar com a Rádio Mama Terra, em Hamburgo, e com a rádio Que Geral do Quilombo de Socapã, no Rio de Janeiro. E Romão está aí com um movimento interessantíssimo em prol da defesa do Museu dos Índios lá no Maracanã, da aldeia de Maracanã, no Rio de Janeiro, que é um trabalho interessante, que realmente nós devemos preservar, né, em prol da cultura, da vida dos índios no Brasil. E hoje, lendo o jornal, li um depoimento do senhor governador do estado do Rio de Janeiro, onde que ele justifica toda essa, o que está acontecendo, né, essa destruição, talvez, do espaço lá do museu. Ele culpa a Copa do Mundo. Mas eu acho que é uma coisa um pouco, vamos dizer, absurda, porque eu acho que um evento como a Copa do Mundo no Brasil deve trazer coisas boas, desenvolvimento, né, melhoramentos na estrutura e não destruir o que já existe. Então vamos repensar aí a política e vamos usar, aproveitar esse evento internacional de grande peso para que realmente a gente possa, para que no Brasil sejam realizadas coisas boas e não a destruição de coisas que já existem. Que já existem, né? Por isso nós temos que realmente defender e lutar para que as coisas boas que existem, como um museu histórico da cultura indígena, né, no Rio de Janeiro, não seja destruído por causa da realização da Copa do Mundo. Isso é um absurdo total. Não devemos, realmente isso não deve acontecer. Esperamos que realmente isso não aconteça e que o museu continue. E que as pessoas que vão ao Brasil, os estrangeiros que vão ao Brasil, tenham a oportunidade de visitar o museu também, né? Então, vamos esperar um bom resultado disso aí. Então, vamos continuar aqui com Zé Cabaleiro. E vamos... agora eu vou colocar a música Eu Despedi o Meu Patrão. Eu despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. Eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar pela sozinho. Vida mais vazia. Eu despedi o meu patrão. Vem cá. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu como pago é que eu coloco pelo agora meu você sossego. No ar aqui. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Como é que eu trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. Eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vadia. Eu despedi o meu patrão. Alô, alô, Romão. Está no ar. Isso, e como é que estão as coisas por aí? Acompanhando o caso da aldeia Maracanã, que durante esse final de semana foi muito grave, mas ao mesmo tempo teve alguns momentos felizes, porque já estava tudo preparado para iniciar a remoção dos indígenas que estão lá naquele museu. Sim. E que é um museu que desde 1850 pertence à comunidade, às comunidades indígenas do Brasil, e essas pessoas todas estão até o momento aguardando novas decisões da justiça, porque o governo do estado, a prefeitura do estado e também as empresas que hoje são responsáveis pelo Maracanã, porque privatizaram o Maracanã. Sim. Elas pretendem... Mas já foi privatizado o Maracanã? Fora. Já foi privatizado o Maracanã? O Maracanã já foi privatizado, já foi entregue nas mãos de uma empresa, de várias empresas que vão explorar o Maracanã para o futuro. Ah, sim. Inclusive eu vi até um depoimento do Chico Buarque contra a privatização do Maracanã. Né? Quer dizer, exatamente. Ele, colocando que realmente o Maracanã é nosso, quer dizer, é do povo carioca, né? O povo do Rio de Janeiro. Aliás, não só do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, né? Toda a sociedade brasileira está realmente muito preocupada com o que está acontecendo com o Maracanã. O Maracanã, que era um local que você tinha especialmente para quase 170 mil pessoas, vai ser reduzido para 76 mil pessoas e vai ser privatizado. Praticamente o povo não vai poder assistir à Copa. Ah, isso é uma pena. E com a aldeia Maracanã, lá com o museu, vamos tentar então preservar. Com a aldeia Maracanã, o que está acontecendo é que finalmente a Justiça Federal entrou com uma ação, a Procuradoria Federal da Justiça entrou com uma ação para impedir a demolição daquele patrimônio da humanidade, que é o Museu do Índio, casa do Marechal Rondon, que foi, realmente é onde os indígenas desde 2006 estão ocupando, e pretende transformar em uma embaixada brasileira dos indígenas para o mundo durante os Jogos Esportivos. Certo. Bom, uma boa coisa. Então vamos realmente conseguir realizar tudo isso aí, né? Exatamente. Se você quiser que a gente explique um pouco em alemão isso daí para os nossos ouvintes, seria muito interessante também. Vamos lá, senhor, diretamente do Rio de Janeiro, nosso correspondente, o nosso coordenador Romão. Diga lá, Romão. Ja, wir sind hier in Rio de Janeiro, sob o bar tem Weiss Läuft bei Maracanã, de Grosse Stadion der Welt, die ist 1950 gebaut ist in Brasilien. Onde em Brasília, wir haben bis heute eine große Erinnerung, bei in die Eröffnung von diesem großen Stadion, Brasilien, die war der Favorit für die Weltmeisterschaft von 1950, hat verloren für 2-1 gegen Uruguay. Das war ein Traumata für Brasilien, die wir haben wieder gut gemacht in 1958. Acht Jahre später, mit Pelé und Garrincha und alle diese Leute, alle diese Fußballspieler, die haben gewonnen die erste Weltmeisterschaft von Brasilien. Maracanã heutzutage ist ein privates Unternehmen gegeben. Und dort, neben diesem Maracanã, es gibt ein Indianermuseum. Die gehörte die Indianer von Brasilien. Ja. Dort, sie wurde gerne bauen ein Botschaft von die mehr als 300 Indianer Nationen, die es gibt in Brasilien. Aber die Privatisierung, die es gibt jetzt rasch in Rio de Janeiro, macht, dass diese Leute muss weg. Aber letzte Wochenende, mehr als 2000 Menschen von dem ganzen Rio de Janeiro sind gekommen zu helfen, diese Indianer, wegen dieser Aufräumung von diesen Gebieten. Und jetzt die nationale Regierung von Brasilien, die Gerichte von der nationalen Regierung von Brasilien versuchen zu verhandeln mit der Bürgermeister von Rio de Janeiro, damit die Indianer dort bleiben. Weil sie würde gerne diese Platz nutzen, die private Leute würde gerne diese Platz nutzen von den Indianern, die sind dort aus mehr als 200 Jahren, sie würde gerne da transformieren in einen Parkplatz. Parkplatz für das ist ja, das geht ne, überhaupt nicht. Das kann man überhaupt nicht verstehen, was sowas, das kann passieren, ne, in Brasilien. Das ist sehr schade, né? Ja, das ist uma história triste, mas esperamos que realmente se resolva e que isso não aconteça, que não se transforme em estacionamento e que um museu não seja destruído para termos... Inclusive Modesto da Silveira, que é conselheiro de ética da presidenta Dilma Lois, esteve presente no domingo, eu filmei, coloquei na página da Que Geral, que vocês podem procurar no Facebook, Que Geral, com Q-U-I, Que Geral, né, o depoimento dele que vai... Que Geral, que Rádio TV. Exatamente, que prometeu falar pessoalmente com a presidente Dilma, porque a destruição deste monumento doado aos indígenas em 1854, não pode ser feita simplesmente para se construir um parque, um estacionamento de carro para turistas. Isso, é um abuso. E felizmente 2.000 pessoas passaram esse final de semana acampados no local, impedindo que a polícia destruísse o quilombo indígena, né? Estou falando de quilombo, a aldeia indígena. Aldeia Maracanã. Isso mesmo, Romão. Parabéns aí pelo trabalho, né? E espero que o resultado seja positivo aí para a aldeia Maracanã. Exatamente. Um grande abraço. Obrigado aí pela participação, né? É sempre um prazer estarmos juntos aqui. E vamos até 2014 fazer crescer essa rede, junto com o pessoal de Berlim, o Rasadalto, da Rádio Saci, o pessoal lá de da Suécia, de Estocolmo, o nosso querido Joca Neto, e vamos levando adiante esse trabalho. Inclusive agora, vocês já estão acompanhando, podem acompanhar sempre o programa Tema Livre na Rádio Nacional, que está dando espaço para a Rádio Mamaterra toda semana. Que bom, coisa boa. Aí é a ligação Hamburgo, Rio de Janeiro e o resto do mundo. Exatamente, é a globalização de baixo para cima, meu querido. Um grande abraço a você, um Alô. Grande beijo para o Ortrum, que eu sei que hoje não pôde, porque está com problemas com a Telecom. Isso. A Telecom está dando volta e muita gente aí em Hamburgo. Pois é, infelizmente ela não pôde estar hoje aqui no estúdio. Eu estou aqui tentando levar o programa sozinho. Mas você nunca está sozinho. Quem está com a mão na terra e está com a parte da mão, aí está com o mundo, né, meu querido? Tá certo, Robão. Aproveito para mandar aqui via Niterói, via Hamburgo, de Niterói, via Hamburgo, para Luiz Carlos Golo e para Miro. Um grande abraço e para o pessoal do Quilombo do Sacopã, Luiz Sacopã, Felipe, a dona Albertina, a dona Célia, todos, e o Ronaldo também lá de Cabo Frio, meu querido. É muita gente no Brasil inteiro se ligando. Na nossa rádio. Na nossa rádio mundial. Mandando um grande abraço a esses cidadãos de Hamburgo que transformaram o cidadão que vive no estrangeiro, o brasileiro que vive no estrangeiro, finalmente numa pessoa com direitos. Certo, isso mesmo. É isso que é Mamaterra, é a função da Mamaterra aqui, da Rádio Mamaterra, sempre apoiando os movimentos em defesa dos direitos humanos. Genau. Und ein schöne Grüße für alle Zuhörer aus Deutschland und ihr seid willkommen für die Weltmeisterschaft und für alle Evento de Läuft in Rio de Janeiro. Rádio Mamaterra, ist hier um euch zu empfangen. Zu begrüßen. Ok. Tchau, tchau, Romão. Obrigado. Tchau. Danke schön. Tchau. Tchau. Então, isso foi o Romão, lá do Rio de Janeiro, com as informações a respeito do que está acontecendo lá com a aldeia Maracanã. Então vamos continuar novamente com a música. Voltamos com o Zé Cabaleiro, com Eu Despedi o Meu Patrão. Eu despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. Eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia. Eu despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. E eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vadia. Eu despedi o meu patrão. Primeiro emprego, trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. Eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia. Eu despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o vida, mas vai te eu despedir, meu patrão. Acredite no primeiro mundo, só acredite no seu próprio mundo, só acredite no seu próprio mundo. Seu próprio mundo é verdadeiro, meu primeiro mundo não. Seu próprio mundo é verdadeiro, meu primeiro mundo não. Seu próprio mundo é verdadeiro, primeiro mundo então. Mande embora agora, mande embora agora o seu patrão, seu patrão. Mande embora agora. Seu patrão, seu patrão. Ele não pode pagar o preço que vale a tua pobre vida, ó meu irmão. Ele não pode pagar o preço que vale a tua pobre vida, ó meu irmão. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos fala pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. Das lá, Zé Cabaleiro com Eu Despedi o Meu Patrão. Ria Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tidre, 96,0. Ao microfone, Flávio Nascimento. Heute bin ich allein hier, die deutsche Stimme leider nicht da. Hier ist nur die brasilianische Stimme. Dann heute wird ein bisschen mehr Portugiesisch gesprochen als die Deutsche, als Deutsche, ne? Ok, então estamos aqui com a Rádio Mama Terra, 96,0, diretamente da Rádio Tider, para todo o mundo. Tivemos aí notícias do Romão, lá com o movimento em prol da aldeia Maracanã. E uma outra notícia que não é tão agradável, que tivemos agora recentemente, que infelizmente as estatísticas do ano de 2012, em relação à violência contra homossexuais no Brasil, não são nada positivas. O resultado é que em 2012 aumentaram o número de casos de violência contra homossexuais e transexuais no Brasil. É uma notícia que saiu no jornal francês, numa página também do movimento gay francês, a respeito da violência contra homossexuais no Brasil. E os dados foram analisados, foram elaborados e através do movimento gay da Bahia, com o Luiz Motti, que é o coordenador, né, e que luta em defesa dos homossexuais no Brasil. E infelizmente a violência maior que aconteceu em 2012 aconteceu na região do Nordeste. Então é outro tema muito importante que nós devemos realmente se preocupar e fazer com que essa violência, não só contra os homossexuais, enfim, a violência diminua no Brasil, mas principalmente contra as minorias. A violência ainda é um caso muito sério no Brasil. Então, nós chamamos ambas as prontas, uma das que gewaltigen gegen die Homosexuellen in Brasilien. Em 2012, leider. Wir haben sehr viel Fälle gegen Gewalt gegen die Homosexuellen in Brasilien. Das ist eine Nachricht, dass eine französische Zeitung jetzt vor kurzem in dieser Woche herausgekommen. Und das ist ein Problem, das wir in Brasilien haben. Wir müssen auch das verbessern. Okay, vamos continuar então. Agora vamos colocar mais uma música. Seguimos com Zé Cabaleiro, com O Mundo dos Negócios. viver comigo no mundo dos negócios. Traz o teu negócio junto ao meu negócio. Vamos viver do comércio barato de poemas de amor. Baby, baby, o que mais importa? A poesia está morta, mas juro que não fui eu. Tudo à minha volta são reclames, desejos vãos e sóis. Tudo à minha volta são reclames, desejos vãos e sóis. Baby, vamos ao cinema, a vida é cinema. Já vi esse filme, sempre o mesmo filme. Canções de amor se parecem porque não existe outro amor. Baby, o que mais importa? A poesia está morta, mas juro que não fui eu. Tudo à minha volta são reclames, desejos vãos e sonhos. Tudo à minha volta são reclames, desejos vãos e sonhos. O que mais importa? Cabaleiro. E no, continuando com o tema a respeito da violência contra os homossexuais no Brasil, que infelizmente em 2012 aumentou em relação a 2011, de acordo com as estatísticas do movimento gay de Salvador, liderado pelo Luiz Motti, né? Temos aqui algumas informações, inclusive o Romão está novamente no telefone, vai nos dar algumas informações a respeito que tem a ver também com os direitos humanos, com o direito do indivíduo em todo o mundo. Alô, é Romão. Isso aí, meu querido. É isso aí, meu querido Flávio. Sim. Nós estamos aqui no Brasil no momento, né, 2013, com uma grande preocupação sobre os direitos individuais do cidadão. Isso. Você ressaltou muito bem a questão da violência sexual, da violência contra os homossexuais. Inclusive quase as estatísticas... que duplicou o número de mortos homossexuais no Brasil no ano de 2012. Isso é mais recente. É uma barbaridade o que acontece. Isso mesmo. Essa notícia saiu recentemente agora, que no jornal na Europa, né, através na França, né, do movimento pelos homossexuais, né, na França, e estão preocupados realmente com os índices de violência contra os homossexuais e transexuais no Brasil. Exatamente. Inclusive, uma das coisas que mais acontece, Flávio, que os especialistas estão reparando, é que à medida em que o Brasil avança no seu processo democrático, parece que pequenos grupos, mas muito bem incrustados nas instituições policiais, nas instituições religiosas, em vários locais, parece que essas pessoas se juntam durante a noite para matar pessoas. É, isso é uma tristeza. Para matar minorias. É, infelizmente, uma realidade. A morte para essas pessoas, até por conta da impunidade, porque no Brasil apenas 3 a 4% dos crimes de morte são investigados ou são descobertos os criminosos. Então, com isso, fica fácil matar. E aí é um problema que... Exato. E o problema... Sim, diga. Há necessidade de uma política global brasileira para ter atenção a isso, porque não adianta os grandes avanços, não adianta a Bolsa Família, não adianta a minha casa, a minha vida, não adianta grandes avanços se não tem essa garantia individual do cidadão e da casa para o trabalho, do seu filho se divertir no final de semana. O que tem de pais e mães de jovens homossexuais aqui no Brasil, que estão com problema de coração, com problema de pressão alta, porque ficam aterrorizados quando seus filhos saem de casa. É, isso é o mesmo. Quando suas filhas saem de casa. É, porque realmente... Esse tipo de coisa é quase que uma epidemia nacional, este medo da população em relação aos seus filhos jovens. Geralmente os assassinados são jovens de 12 a 25 anos. Claro. Homossexuais, negros, índios, mulheres. Essas são esses adolescentes, jovens, esses jovens, mulheres, homossexuais, índios, negros, são as pessoas mais vulneráveis no momento no Brasil. É claro, isso é um problema muito sério, porque os homossexuais e as pessoas, quer dizer, as pessoas que frequentam os locais e que têm uma vida mais aberta e mais livre, realmente ficam vulneráveis a toda a situação. E além do mais, do preconceito, da discriminação, né? Como você bem falou, exatamente, dos movimentos religiosos. Né? Junta tudo, porque as pessoas até falam assim, porque estava frequentando algum local. Não, é uma festa na Lapa aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. São situações que acontecem de violentação contra o cidadão, principalmente quando tem uma orientação sexual que não faz parte da visão da maioria, é algo que ainda não faz parte, que já é hora de fazer parte. Exatamente. Ou seja, há necessidade de uma ação institucional. Pois institucional. Eu fiquei chocado, chocado com a estatística, com o índice, né, absurdo de um ano para o outro. Realmente é preocupante. Inclusive aqui no Rio de Janeiro teve a morte de um grande artista que fez a escadaria de Santa Teresa, uma escadaria com muitos azulejos que está sendo visitada pelo mundo inteiro. Ele apareceu carbonizado em pleno centro do Rio de Janeiro, na beira dessa escadaria, e ele havia anunciado um dia antes no jornal Globo aqui do Rio de Janeiro, com uma grande matéria, que estava sendo ameaçado de morte, dando inclusive o nome das pessoas que estavam querendo matá-lo. E fica nas entrelinhas do jornal de que teria sido um crime passional, ele ser homossexual. Mas então, isso nós não sabemos. Mesmo que seja um passional. É quase que, se é homossexual, então não vamos nos preocupar com Foi culpa morte. Dele. Foi culpa dele. Infelizmente, uma ainda é a mentalidade. Querida pelo mundo inteiro, está havendo no momento aqui no Rio de Janeiro uma romaria a essas escadarias do bairro de Santa Teresa, que todos os estrangeiros vêm ao Rio, vão até lá. Que bom. E foi uma. aconteceu não tem uma semana, meu querido. Por isso que nós temos que publicar essas notícias. Exato. Eu gostaria de lembrar aqui no nosso programa Mamá Terra que estamos sendo acompanhados pelo Facebook por centenas de pessoas, mas gostaria de destacar o doutor da Silva Tito, advogado da Ordem dos Advogados Brasileiros, mandando parabéns para o trabalho que está sendo realizado aí em Hamburgo, mesmo não conhecendo você, ele manda um grande abraço. Ai, obrigado. O Ricardo Pompão, que é meu irmão, a Denise Guerra, que faz um trabalho muito bom de apoio aos indígenas. Coisa e boa. As pessoas todas, inclusive meu telefone tocando toda hora, a importância dessa solidariedade internacional é muito importante. Isso que é importante. Claro, nós estamos que ter juntos, estamos estar juntos lutando contra todas essas desigualdades, contra a violência, para que realmente os direitos individuais sejam respeitados, né? Exatamente. Então, meu querido, um grande abraço mais uma vez. Sim. E continua aí com a Mama Terra, com aqui geral aqui no Rio de Janeiro, com os quilombos brasileiros. Isso, estamos ligados aí, estamos ligados. O Ronaldo, não é Ronaldo não, Ronaldo é de Campinho. Okay. É o Fábio Santos, lá, um garoto de 20 anos, que faz um trabalho maravilhoso, está construindo uma escola para um quilombo lá em Cabo Frio. Legal, coisa boa. Ok, um Ronaldo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Sempre atento. Então foi essa a comunicação lá com o Brasil a respeito do problema da violência contra homossexuais, né? Infelizmente é mais uma realidade no nosso país. Então vamos continuar, vamos colocar agora o nosso grande cantor Ney Matogrosso em homenagem a todos os homossexuais e transexuais do Brasil e do mundo inteiro. Então vamos agora com o Ney Matogrosso, Homem com H. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem, como sou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem. Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu via a mãe dizer: ai meu Deus, quando eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Ah, mamãe, aqui sou eu, mamãe, aqui sou eu. Sou homem com H e como sou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem, como sou. Cobra, homem, pega, homem. Que eu sou é homem, que eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem. Eu sou homem com H, e com H sou muito homem. Se você quer duvidar, sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem, como sou. Cobra, come, pega, come. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, eu sou é homem, menina, sou é homem. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Rádio Mama Terra, 96,0, diretamente da Rádio Tide em Hamburgo para todo mundo. E esse Flávio Nascimento. Desfá, Ney Mato Grosso com Homem com H. Então, heute bin ich heute allein. Auch drum ist nicht da. Dann spielen wir ein bisschen mehr Musik. Machen wir weiter mit Ney Mato Grosso con Sangue Latino. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa, rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei o espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide 96,0. E foi agora Ney Mato Grosso com Sangue Latino. E gostaria de mandar um abraço lá para os amigos do Brasil que estão escutando o programa lá em Belo Horizonte, lá em Belém do Pará, lá no Rio de Janeiro, todos mandando mensagem aqui no Facebook, que estão escutando aí a Rádio Mama Terra no Brasil, e também ouvintes da cidade de Salzgitter, que estão ouvindo também a Rádio Mama Terra. Um abraço a todos vocês aí que estão acompanhando aí a Rádio Mama Terra. E continuamos com a música de Ney Mato Grosso, e vamos colocar agora Balada do Louco. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Eu juro que é melhor não ter. se eles têm três carros. Sei que a gente pode dar certo, se houver alguma chance da gente conversar. Se a gente leva um papo aberto, de agora em diante eu sei que você vai notar. Mas você tá na minha mira, na mira do cupido e da paixão. E eu estou na fila, na porta do teu coração. Você tá na minha mira, na mira do cupido e da paixão. E eu estou na fila, na porta do teu coração. Eu olho pra você faz tempo, mas você não percebe, eu fingi que não notou. Eu trago você no pensamento, você me ignora e nem sabe quem sou. Mas você tá na minha mira, na mira do cupido e da paixão. E eu estou na fila, na porta do teu coração. Você tá na minha mira, na mira do cupido e da paixão. E eu estou na fila, na porta do teu coração. Eu olho pra você faz tempo, mas você não percebe, eu fingi que não notou. Trago você no pensamento, você me ignora e nem sabe quem sou. Mas você tá na minha mira, na mira do cupido e da paixão. E eu estou na fila, na porta do teu coração. Você tá na minha mira, na mira do cupido e da paixão. E eu estou na fila, na porta do teu coração. Na porta do teu coração. Na porta do teu coração. E na sequência aí tivemos Lia Sofia com Na Mira. Primeiramente tivemos a música de Ney Mato Grosso e depois Lia Sofia com Na Mira. Então aqui é Rádio Mama Terra, Flávio Nascimento, diretamente da Rádio Tider 96,0. E esse Rádio Mama Terra, aos Hamburgo, Rádio Tider, nós ex coma null. E estamos conversando com o Romão a respeito dos problemas que estão acontecendo lá no Brasil e esperamos que realmente tudo aconteça e que termine de uma maneira positiva lá para os índios, para os, as pessoas que estão no movimento em prol da aldeia Maracanã. Obrigado pela participação aí, Romão. E estamos chegando mais uma vez ao fim de mais um programa. Hoje eu estive só aqui, minha estreia aqui no estúdio, sozinho. Espero que tenha dado tudo certo. Outro, volte na próxima semana, né, para continuarmos com o programa e fazermos o nosso trabalho aqui e sempre apoiando todo o movimento em prol dos direitos humanos. Assim é a filosofia da Rádio Mama Terra. Então, antes de encerrar, gostaria de fazer aqui, mandar um abraço para o meu amigo lá, André Almeida, em Belo Horizonte, né, que está nos ouvindo. E também fazer uma divulgação de um evento brasileiro, uma festa brasileira, Chepat Forró Nights, do nosso amigo Felipe Vidal, que está organizando lá no Café Ains, no dia 26 de janeiro, às 21 horas, né, no Café Ains, Altona Straße, 63, Schanze. Am 26. Januar 2013, ab 21 Uhr. DJ Diego e DJ Bola, com forró, samba, axé, salsa, merengue und so weiter. Cocktails und long drinks, happy hour. Então, essa é a festa lá organizada pelo Felipe Vidal, no dia 26 de janeiro, no Café Ains. Né? Ok, vamos continuar para encerrarmos aqui com mais uma música da nossa, de Lia Sofia, Rosa Púrpura. Obrigado a todos os ouvintes que escutaram Yamama Terra, que foi Flávio Nascimento, diretamente da Rádio Ti 96,0. Na próxima semana estaremos novamente aqui com o programa Mama Terra, às 19 horas, como em toda quarta-feira. Danke schön, das war normal, noch einmal, dizendo Rádio Mama Terra, Rádio Tide, não é Zex como a Nul. Danke schön und bis nächste Woche. Tchau, um abraço a todos os nossos ouvintes do mundo inteiro. Flávio Nascimento. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 16. Januar. Ab 23 Uhr gibt's bei Backspin FM Besuch von DJ 12 Finger und das Neueste vom Plattenteller. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 17. Januar. Bis 5 Uhr wiederholen wir das Beste der vergangenen Tage. Das aktuelle Musikmagazin Musikmelange bringt euch heute das Neueste aus der Welt der Musik, unter anderem mit Miles Davis. Los geht's um 1 Uhr. Der Indie-Club versorgt euch um 2 Uhr mit den besten Konzerttipps und Newcomern aus der Indie-Welt. Hamburger Jazz und Literatur hört ihr bei Jazz Maniac um 3 Uhr. Bei Hast du Soul um 4 Uhr hört ihr Musik aus den 60ern, unter anderem mit der Frage, wie man von Reitsport zur Musik kommt. Tide 96.0. Immer anders. Hey Tobi, heute hört uns dieser Produzent zu, der Typ von Techno Vinyl 7000. Wahnsinn, Alter. Dann sag doch mal ein bisschen mehr als nur Hallo Hamburg. Hallo Hamburg, hier ist Elbe Techno am Mikrofon, euer DJ Fischkopf. Das gibt's heute auf die Ohren, die Technoale Alsterdröhnung. Du, Tine, haben wir eigentlich was von DJ Overseas? Nee, ich glaube nicht, oder? Scheibe von DJ Overseas. Na siehste, da haben wir's doch, von Tide 96.0. Na Tobi, wie war's?